o nosso partido não comporta mais desavenças e conflitos internos. Chegámos ao momento que a democracia deverá revelar-se no seu sentido mais puro e concreto, caso queiramos rir dele. Estaremos sempre disponíveis para receber todos aqueles que queiram expor as suas ideias, apresentar as suas sugestões e projetos para o partido. Nem sempre poderemos estar de acordo, mas certamente haverá espaço para cada um de vocês manifestar as suas convicções ou debater as suas ideias. Como dizia Sá Carneiro, não há democracia sem garantia de liberdade em todos os campos. E no PSD não há urbanos e rurais. Não há liberais e socialistas. Não há massas e vanguardas. Há sim os portugueses e sociais-democratas que todos somos.